Topo. Esse amor, ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca, ainda sinto tua mão acariciando a minha pele. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. Necessito dos teus lábios, fico a lembrar teu sorriso